Muito bom dia, Gol 1961, se aproxima do ponto zero, tá pronto. 1961, muito bom dia, está autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28. Vento 190 graus, conduz e nós. Alinhe e decola da 28, Gol 1961. Decolou 31, controle 119.8. Tá salvo, obrigado. Controle, voo 1961, decolou com a esquerda. Solo 1961, contato radar, subavia da El, nível de voo 360, ou seja, autorizado. 360, autorizado. Pode pular ali, Zé? Autorizado, voo 1961. Pode aprovar a ponte, mano? Positivo, mantém perfil de saída, voo 1961. Mantém o perfil de saída, pro direita. Alterna, Shenzhen 3, Sifuna 25, decimal 1, Alterna 128, decimal 30. 1-2-3-0, obrigado. Salvador, bom dia. Da 3601, posto 0208, pronto. Bom dia, da 3601, está autorizado a alinhar e decolar cabeceira 28. Vento 190 graus com 99. Sim, sim, decolagem 28, da 3601. 2601, decolete 45, controle 119, decimal 8, bom voo. 3601, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 3601, bom dia. O 3601, bom dia, contato Radasco, bom dia, Dael, nível de voo 360, autorizado. Dia Dael, 360, autorizado, só 3601. Livre da recepção de uma atendendo? Sim, ativo, livre e acessar nível de voo 360, com restrição. Ok, 360, da recepção, só 3601. Salvador, bom dia, Zan 3171, ponte espera da 28, está pronto. Zan 3171, bom dia, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 28, Zan 180 graus com 12 nós. A decola, a 12. 31171, decolador ao 50, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, decolador, bom dia. Controle Salvador, 31171, decolou 1000 pés. 31171, contato radar, subavia da EL, nível de voo 320, autorizado. 320, autorizado, 31171. Aguarde, está preso no seu chão, né? É, tá. São 3601, chame São 3125, decimal 1, alterna 128, decimal 30. São 3601, bom dia. Não se achou, não autorizado, motivo. Pode direto, motivo, dá pra gente. Muito obrigado, vocês não se achou. 21-71, chame centro Recife, 95-1, alterna 128-30.